A melhor música dos anos 70, 80 e 90. É mesmo bom estar de regresso aqui à sua rádio antenaweb.info na internet. Ouça este programa e também pode fazer a descarga para o seu PC e depois guardá-lo aí no disquinho do seu computador, fazer uma coletânea com todos estes programas e, quando quiser, então recordar a Jukebox e os seus êxitos. O Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood, nos anos 70. Aqui uma versão bem conseguida, uma mistura de flamenco com sons de discoteca. Em 1985, Tina Turner fazia um sucesso fantástico com Typical Male e, finalmente, os anos 90 também estão representados na nossa emissão da Jukebox de hoje com Roxette, Spending My Time, do álbum Joyride. É mais um slow fantástico. Feitas as apresentações, a nossa Jukebox vai começar e nós vamos recordar grandes canções. Sem dúvida! Jukebox. What? Jukebox. What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Spending my time. Spending My Time dos Roxette e também Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood, pelo meio Tina Turner, Typical Male. E por falar em Spending My Time, pois é, espero que tenha dado por bem empregue o tempo que despendeu a ouvir a nossa Jukebox. Esperamos tê-lo aqui também na próxima emissão para continuarmos a recordar juntos momentos fantásticos das nossas vidas e momentos fantásticos também da história da música. Jukebox.